Venho suplicar a ti, minha ama. Venho sem proteção, venho sem alternativa, sem honra, sem esperança, sem nada além de mim mesmo para implorar a tua proteção. Em tuas sombras vou servir, pelo teu hálito vou respirar, pelas tuas palavras vou falar, pela tua misericórdia vou viver. Com todo o meu coração, com tudo que tem para te oferecer, eu te imploro em nome de Zeus, que zela por todos os suplicantes. Aceita meu pedido. Da derrota. Bem-vindos ao mais novo episódio dos Sete Jagunços da Derrota, o podcast do site Arte Final. Acesse artefinalhq.com.br para ler matérias, artigos, baixar os episódios anteriores dos Sete Jagunços e uma novidade, você pode fazer os reviews conosco. Sim, é só se cadastrar para comentar e você também pode dar uma nota para a obra analisada. www.artefinalhq.com.br. Eu sou o Marco. Estou aqui hoje com o Dãozinho. E aí, vai ser uma maravilha hoje. Com o Luigi. E aí, mundo do patriarcado. Com o Reginaldo. Oi. E estamos mais uma vez com o Jamerson Tiossi, do canal Silêncio dos Carneiros e agora colaborador do Arte Final. Olá, pessoal. Vamos salvar a honra da menina de Temícera. Primeiro, eu gostaria de me desculpar com os nossos ouvintes em nome dos Sete Jagunços, por não termos nenhuma convidada neste programa. Mas vamos fazer o possível para honrar a criação máxima de William Moulton Marston. Eu incluo o Polígrafo nessa conta. A Mulher Maravilha, cujo primeiro filme estreia no Brasil no dia 1º de julho. Vamos falar sobre sua origem e comentar sobre nossas passagens favoritas da princesa Diana de Temícera. In things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets and yeah, yeah, God is great, yeah. God is good, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus trying to make his way home. He's trying to make his way. Já perdeu tanto. Nossos homens, nossos lares e agora nossa chance de vingança. Sim, mas como lhes dei força para se livrar da escravidão, eu lhes darei agora um recomeço. Um novo lar, numa ilha paraíso onde seu povo ficará protegido do caótico mundo dos homens. Lá, vocês estarão protegidas das mazelas do tempo e poderão criar uma utopia onde resgatarão a pureza de seus espíritos. E haverá um dia que seu antigo pedido por uma criança que não seja criada através de uma união profana será enfim atendido. Dão, fala um pouquinho da origem da Diana. Bom, a primeira aparição da personagem aconteceu nas páginas daquela clássica revista All-Star Comics, edição 8, de dezembro de 41. O criador do personagem, das histórias, falou aí, o Bill Martinson, ele deixa logo claro que ela surge no mundo assolado por guerras feitas por homens. Ou seja, ao invés de criar um herói e mandá-lo para a Europa, né, estamos em 1941, ele criou uma heroína que é contrária a tudo isso. Logo nas primeiras páginas, um soldado cai ferido na Ilha Paraíso, né, ao lado das Amazonas. E elas ficam assustadas com sua presença, pois era um elemento estranho, um invasor. Então, ao invés de capturarem, fazer ele prisioneiro, torturarem, eram os medíocres na esperança que ele se cure e vá embora dali o quanto antes. Só que a Diana se apaixona pelo Steve Trevor, deixando sua mãe, a Hipólita, meio apreensiva. É nessa hora que o Bill Martinson aproveita para contar a origem das Amazonas, né? Bem rapidinho. Assim. Elas viviam ali numa boa, na Amazônia, né? Que não é aqui, é na Grécia. E até que o Hércules, louco para conquistá-las, vai com o exército e invade o local. A Hipólita o desafia e vence, né, na luta, mas depois ele dá uma trapaceada ali, né, e rouba o cinturão mágico dela, que não é só a fonte da força, mas também da imortalidade das Amazonas, e escraviza todo mundo. A Afrodite, que foi quem deu esse cinturão mágico para a Hipólita, né, ela, depois da Hipólita muito rezar, de fazer suas preces, ela atende esse apelo da rainha e recupera o cinturão para ela. E aí as Amazonas roubam uma esquadra ali no mar e se mandam para longe daquele mundo dos homens. Eles vão viver isoladas, que era uma condição imposta pela deusa beleza, Afrodite, para ajudar naquele momento. E é dessa forma que elas chegam na Ilha Paraíso. E é por isso que a Hipólita se apreensiva com essa paixão, né? Porque elas precisam ficar longe do mundo dos homens. É daí que surge o torneio, né, que todo mundo conhece. O torneio que ela prepara tem como objetivo levar o cara para casa, né? Só que esse emissário não vai poder voltar e vai perder tanto sua imortalidade como aquela herança. E aí importa, né? A mãe zelosa proíbe a filha de participar, só que ela vai mesmo assim, né? Ela vai disfarçada aqui com a máscara, meio estilo Robin. E aí ela vence, né, o torneio, como já sabe, e daí a mãe finalmente dá seu uniforme e lhe dá um nome, né? Porque até então ela só era chamada somente de princesa, e ela é chamada de Diana, em homenagem à deusa da lua. Só que 6 meses depois disso, em junho de 42, chegava às bancas a primeira edição da revista solo da personagem. E aí o Bill Martinson dá uma mudada bem leve assim, nessa parte mais mitológica da origem, né? O Steve Trevor cai na ilha, a Diana o leva de volta assim, meio chumbado, e ela deixa ele nos Estados Unidos no hospital. Só que ali ela entra calada, né? Ela entra muda e se calada, deixa todo mundo aqui curioso para saber quem é aquela mulher e tal. E ela deixa cair, sem querer, um pergaminho imenso. Não pergunte por que ela estava carregando ou como foi que ela deixou cair, nosso tão grande daquilo. Que é escrito em grego arcaico, que tem todas as origens das Amazonas, né? Aí o pessoal do hospital leva lá para uma faculdade de arqueologia e o cara decifra aquele pergaminho, né? E o que tem de diferente? Bom, a Terra era dividida entre Marte e Afrodite, sim. Aqui ele usa Marte, não usa Ares, né? Que é a mesma coisa, né? Não vou entrar nesses pormenores. Mas é saber que Marte é a contraparte romana do deus grego Ares. Bom, e aí os guerreiros de Marte vão dominando tudo, escravizando as mulheres, e as trocar com a prensa de banana, toda essa coisa toda. E Afrodite cria um exército de mulheres fortes para combater essa tirania masculina e libertar as mulheres do cativeiro. E aí que ela dá a rainha das Amazonas o cinturão mágico, que é essa fonte de poder dela, né? E depois elas vão morar na sua cidade lá de Tropilhas, que é a Amazônia. Só que aí o Hércules é convencido por Marte a ir lá derrotá-la. Na mitologia, o cinturão mágico da Hipólita é o nono trabalho do Hércules. Se você for procurar na mitologia clássica grega, é esse trabalho que ele faz. Só que ele perde novamente, né? Ele perde para a rainha e depois ele a seduz, e nessa sedução ele termina roubando o cinturão mágico dela, né? Aí o resto é tudo igual. Ela vai implorar Afrodite, que consiga os braceletes, blá, blá, blá, blá, blá, blá, e segue. O que eu estava pensando é que ela tem essas habilidades dos deuses gregos, né? Ela tem, no caso, a sabedoria da Atena, a beleza da Afrodite, a força do Hércules e a velocidade de Mercúrio, né? Que é o equivalente romano para o Hermes. E é bom pensar que ela foi criada 2 anos depois do Capitão Fraldinha, que é quem tem essa mesma noção, né? De pegar os poderes de vários deuses gregos. Era o que eu ia falar, que tá bem parecido, né, com o Capitão Marvel, com o Shazam. Só que é 2 anos depois, né? Mas é basicamente a mesma coisa. E assim, o William Marston, ele tem uma história bem controversa, né? Eu vi o da história do Marston no livro do Gerard Jones, né? Os Homens do Amanhã. Ele era um professor, um dos primeiros casos assim, de avant-première da história dos quadrinhos, né? Remetiam à bondade, uma das questões mais clássicas de derrotar a Mulher Maravilha era amarrando. Eu não sei se vocês se recordam disso. Todas as posições, apesar do desenho do Peter bem infantil, bem delicado, bem o universo feminino, mas assim, toda vez que a Mulher Maravilha era derrotada ou estava quase à beira da derrota, ela era amarrada, as mãos para trás, ajoelhada. Era sempre algo degradante, principalmente quando a gente faz a leitura nos tempos atuais, né? Inclusive, essa versão de Morrison agora, do Terra 1, eu não cheguei a ler. Mas, assim, eu folheando aqui a arte do Yannick Paquette, muito boa. Cara, o que tem de página dela acorrentada não é brincadeira, velho. Teve um detalhe, né, que o Musso pediu para o Paquette usar o rosto de uma atriz pornô, né? E foi? Sabia dessa, do Terra 1 é o rosto de uma atriz pornô. Diz aí qual é a atriz aí pra galera olhar, o X-Videos, pô. Não, sinceramente, eu não sei. Olha que você sabe. Olha a conversinha do cara, velho. Não colou. Cara, mas falou. Acabou aí também, hein, meu. A Mulher Maravilha da Terra 1. Não tem mais nada, meu. Uma puta de uma história sem gás nenhum, viu, meu? Não, fraca. A DC encomendou um volume 2. Não. Acabou que eu quis dizer que não tem mais nada de interessante. Fora o fato do oba-oba que o Morrison fez, que ia abordar essa origem dela. Porque esse William Marston era um cara assim, meu. Ele era, pra época, ele era um puta de um cara liberal, meu. É, um cara com um pensamento assim, você imagina isso daí no final dos anos 30, 41, assim, meu, o cara ter uma esposa e amante da esposa. Ele reuniu várias características femininas para formar a Mulher Maravilha e mulheres do convívio dele. Ele apoiava o movimento sufragista da época. Era um cara bem liberal, cara, bem liberal mesmo, assim. Tanto é que quando ele concebeu a Mulher Maravilha, era para ser um herói, e foi a esposa dele que falou assim: olha, todos esses valores vão ficar muito mais representativos numa mulher, né? E foi quando ele mudou o personagem, virou a Mulher Maravilha. O Morrison, ele quis abordar esses conceitos originais, até o fato do criador da Mulher Maravilha ser praticante de bondade, de uma relação sadomasoquista, alguma coisa assim, mas, cara, não tem nada disso em Terra 1, meu. Mulher Maravilha é Terra 1. Nada. É só oba-oba preliminar do Morrison, porque a história é fraquíssima, cara, eu achei, né? E a gente pode até falar um pouquinho mais de Terra 1 quando nós formos falar das principais fases, né, da personagem. E não sai daí, que é o que a gente vai fazer no próximo bloco. Você lutou com honra e inteligência. Os deuses vão com você através dos presentes que vou lhe conferir. Como é o costume, nossa emissária vai usar as cores da nação estrangeira como um sinal de respeito e paz. Braceletes das Amazonas, forjados de fragmentos do escudo de Zeus pelo próprio Hefesto. Finalmente, o laço da verdade. Ele foi dado a nós pela deusa Hestia, enviado por flecha do Monte Olimpo. Agora é hora de revelar-se, guerreira, para que possamos honrá-la. Não tenho dúvidas de que vai lhe servir bem, minha filha. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Começar agora esse segundo bloco. A Mulher Maravilha, ela passou por muitas fases nos quadrinhos, né? Uma personagem com quase 70 anos de criação, então muitos autores passaram por ela. Cada um vai falar de uma fase que chama mais atenção. Regi, qual fase da Mulher Maravilha você queria destacar? Cara, eu vou começar falando da Mulher Maravilha do Jorge Pérez, que eu acho, olha, reli agora as três edições aí que a Panini acabou de lançar, a terceira acho que foi semana passada, e cara, é melhor do que eu lembrava, cara. É muito boa essa origem, muito boa. É legal, ela não envelheceu nada, assim, os conceitos são bons. Tem um pouco de massa de texto, assim, tem um pouco. Todo quadrinho tem que ter um texto, um balãozinho, alguma coisa assim. Mas do resto, cara, é excelente. É excelente, assim, de todas as versões que eu conheço, que eu já li da Mulher Maravilha, foi o Jorge Pérez. Claro, ele teve ajuda, né, o roteiro, o tal de Greg Potter, pelo menos da origem, e depois o Len Wein ajudou ele, né, na parte de roteiro, principalmente, né, e, então, quer dizer, mas toda a personalidade, assim, da Mulher Maravilha, da Diana, dela ser uma pessoa sem experiência no mundo normal, assim, que se encanta, ela é super poderosa, mas ela é frágil, assim, também, em relação, assim, à parte sentimental, ela é muito idealista, tudo isso, cara, é fantástica a construção da personagem. A heroína é até secundária. A Diana, ela sim, ela tem a origem agora definida como também mitológica, bem relacionada com mitologia. Parecem os deuses gregos, são eles que criam as Amazonas, não só a Diana. Todo um conceito relacionado com reencarnação. Então foram mulheres que sofreram mortes traumáticas e violentas nas mãos dos homens. Elas reencarnam em forma das Amazonas, né? E a Diana é a última alma, né? Aquela alminha que sobrou no vácuo, que era uma das mulheres que estava grávida e foi morta pelo marido, né? Então é muito legal isso, cara. Essa, olha, os três volumes, você lê, você termina um, você já quer ler o outro. A primeira parte é da origem, né? A segunda tem aquele desafio no submundo, que é muito legal, cheio de mitologia. E o terceiro, cara, é muito legal porque tem aquele namoro dela com o super-homem, assim, sabe? O encontro dos dois. E, puta, isso é joia, cara. Reginaldo, vai ter mais ainda um volume? Porque, se eu não me engano, nos Estados Unidos são quatro trade paperbacks, né? Os TPBs. E aqui eu sei que saiu de três, né? Vai sair mais um aqui? Eu acho que tem mais um, sim. Tem mais um, né? É, tem mais um, sim. Parece que a Panini prometeu a possibilidade de fazer mais dois volumes e concluir mais ou menos até o início da fase do Chris Merriman, que é aquele desenhista que pega depois do George Pérez, enquanto o Pérez ainda está no texto. É, porque o George Pérez, salvo me engano, ele fica até quase a número 60, né, no roteiro, né, com as artes de outros artistas, mas com roteiro e arte são esses quatro TPBs, né? E arte maravilhosa, né, cara, que é o Pérez, assim, um dos seus melhores momentos, pós Novos Titãs, pós a crise nas Infinitas Terras, né? Cara, será que não é o melhor trabalho dele, não, Reginaldo? Eu fico me perguntando, assim, sabe? Porque o cara tá muito afiado aqui, velho. Cara, eu acho que não é porque ele fez a Liga versus os Vingadores, cara. E aquilo lá é um trabalho sobre-humano, mano. É verdade. Entendeu? Fora a crise, né? Fora a própria crise nas Infinitas Terras. Sim, verdade, verdade. Né? Mas se você vê em volume de personagem, eu acho que os Vingadores e a Liga têm até mais personagens que a crise, eu acho, cara. Que é muita gente que aparece, em variações de uniforme, fases das duas equipes. É um trabalho sobre-humano. Eu acho que ainda não superaram em termos, assim, de volume de personagem e caracterização. E acho que não vai superar também tão cedo, com as duas editoras, assim, voltando nessa Guerra Fria, assim. Então nós não vamos ver isso tão cedo. Voltando para Mulher Maravilha do Pérez, eu não comprei essas edições que a Panini relançou. Eu tinha comprado aqueles grandes clássicos da DC, que aquela primeira série de encadernados que a Panini lançou, que alguns clássicos eles publicaram ali. Eu acho que ali só tá o primeiro arco. E eu tava relendo algumas edições que saíram em DC 2000. E, cara, essas edições, pelo menos de DC 2000, se eu não me engano, é em torno da edição 20, por ali. E, assim, o que eu li ali não, era essas coisas todas, não. Não sei se o formatinho prejudica, se, sei lá, é muito texto, como você falou, se talvez está um pouco datado, mas eu lembro que a origem, que eu, esse primeiro encadernado, eu gostei muito. Mas quando eu li essas edições de DC 2000, não achei essas coisas todas, não. Acho que o problema das edições de DC 2000 é que é o crossover com invasão, né? Não, mas até antes disso, na primeira edição de DC 2000, é aquele meia-culpa do Hércules, se eu não me engano. E, cara, uma trama boba. A única história legal mesmo é a história do quem matou... a história de um assassinato. Quem matou o fulano de tal. Midmaia. Isso, essa história é boa. Essa história é muito boa. O inspetor assim, indelicato. Essa história aí, quem matou a Mindy Maia, ela é a agente da Diana. É ela quem cria o nome Mulher Maravilha em relação ao uniforme e cria para ela uma identidade de super-heroína, né? Porque nessa fase do Pérez, ela é mais assim, uma embaixadora dos ideais da Ilha Paraíso, de ter Temissira, né? E ela é cheia de ideal mesmo, assim. Ela realmente, assim, ela não é tão violenta, ela não é tão guerreira, ela luta pelos poderes que ela tem, mas o ideal dela é bem pacifista, assim, é bem de conciliação com o mundo do patriarcado que ela fala. O primeiro volume da Panini é a origem dela, que é muito legal, é atual, fala de... O Ares, ele incita as nações pelo medo, que é algo assim que, cara, é atual, é contemporâneo hoje da gente, né? O segundo volume é aquele que ela desce para o submundo, a Temissira, ela tem uma abertura para o submundo que as Amazonas protegiam, né? Então é recheado de referência mitológica, aparecem monstros, ela vai superando desafios, tem uma relação com a saga Millennium, que é dispensável, não tem necessidade. E com lendas também, né? Sim, com lendas também. Naquela época era meio que obrigatório, né? Todos os títulos tinham que fazer parte das super sagas da época, né? Cara, mas é assim, eu não sei se foi porque eu me formei nessa época como leitor, mas eu gosto disso, cara. Eu gosto que os títulos andem. Eu queria até fazer um comentário, eu não sei se você notou, a edição O Desafio dos Deuses, o Hermes passa um desafio para ela que não acontece no título o Wonder Woman, né? Esse desafio só se realiza no próprio milênio, porque é a descoberta de que o Pan é um caçador. Ele aparece nesse segundo arco, já é revelado isso. Só que tem uma edição que o Hermes tira ela do meio do submundo, a mãe dela também está junto, e leva ela para casa onde ficava vários lanternas verdes. A assim. Cidadela. Isso, exatamente. O que eu gosto disso é que, assim, que o título caminha com as próprias pernas, ele tem um bom desenvolvimento fechado, mas ainda assim ele acrescenta algo para o universo DC, entendeu? Assim, por exemplo, os deuses gregos, eles também estavam se modificando na interferência com os humanos, aí isso daí vai render uma relação com os novos deuses do quarto mundo, e depois eles desaparecem mais pra frente. Então, quer dizer, essa história do título da personagem, da Mulher Maravilha, ter um desenvolvimento próprio, legal, ela anda com as próprias pernas, o título, e ao mesmo tempo acrescenta algo pro universo DC, é algo que eu gosto, cara. Tem uma relação maior e enriquece todo o universo DC, cara. Que é hoje assim, hoje ninguém mais está fazendo isso, nem a DC, nem a Marvel, né? Quem faz isso hoje de forma legal, que as pessoas estão curtindo, é o MCU, né, cara? É o universo cinematográfico da Marvel no cinema, né? E as pessoas se encantam, porque assistem um filme e sabem que é um pedacinho a mais da história maior, e, cara, a DC já foi assim, né? E era legal. E vocês acham que essa é a fase definitiva da personagem? Ou não? É boa, mas não é isso tudo. O que, que vocês acham? Eu, na minha não tão humilde opinião, eu acho que é a fase definitiva. Eu creio que existem outras fases boas, mas essa leitura que a Pérez fez, que na verdade ela nem é uma Mulher Maravilha. Na verdade, ela vem pura, chega aqui, ela encontra com uma série de dificuldades para defender aqueles ideais de liberdade, aqueles ideais que ela cresceu. Então, assim, quando eu reli essa fase agora, eu li só as duas primeiras edições da Panini, e não vi a terceira edição ainda, eu me surpreendi em quão bom ficou e quão atual. Eu gosto muito, eu já comentei aqui, que eu gosto muito da fase do Greg Rucka, fase do Phil Jimenez. Mas se você for perguntar para mim qual a fase definitiva, é a do Pérez. Cara, pois eu tenho uma dificuldade com essa personagem, velho. Eu nunca consegui aceitar ela como protagonista. Eu gosto muito dessa fase de George Pérez. Eu acho ela icônica e tal. Eu não morro de amores por ela, mas eu gosto, eu respeito. Mas eu não consigo, assim, sinceramente, eu não consigo olhar a personagem da Mulher Maravilha como uma grande protagonista dentro do universo DC. Mas mesmo, ela... né? Hein, Luigi? Mas mesmo nessa fase do Pérez, meu? Mesmo nessa fase do Pérez, cara. Eu não consigo, assim, ver. Assim, eu respeito, assim, eu gosto dessas histórias. Assim, discordo de você. Eu acho que envelhecer a massa de texto prejudica um pouco, sabe? Eu acho que é aquela coisa que a gente conversou no podcast Novos Titãs. Caçou os Titãs. Eu acho que se chegasse um cara lá e enxugasse aquela massa de texto, valorizasse mais a arte dele e tal, eu acho que talvez... eu sou a favor, sabe? Eu já disse naquela vez, eu sou a favor que entre ser uma figura do editor e, assim, compactar algum texto, alguma coisa assim, sabe? Pra atualizar a história, assim, aproveitando a arte. Enfim, eu gosto de Mulher Maravilha mais como coadjuvante do que protagonista, assim. Eu não vou querer atrair a ira das feministas, mas... assim, eu não consigo ver, sabe? Por exemplo, eu gostaria muito que as histórias dela hoje em dia fossem como, por exemplo, a Jane Foster, que ela aproveita assim, a Asgard e tal. Eu acho que a Temp Seer devia ser desse jeito. Eu acho que quem chegou ainda perto disso ainda foi Brian Azzarello. Eu acho que ele conseguiu usar um casting bem, bem interessante, mas enfim, isso não persistiu muito. Foram 35 edições e, como a gente vai conversar daqui a pouco, o Greg Rucka jogou isso tudo na lata do lixo, né? Eu gosto muito dela de passagens específicas que não são da história da revista em quadrinhos dela, da série de linha. As passagens que eu gosto mais dela, isso a gente vai ver também mais tarde, eu gosto muito de passagens específicas em outros títulos, na Liga da Justiça, em Reino do Amanhã, enfim, depois a gente conversa isso. Mas assim, eu não vejo ela como uma grande protagonista, eu vejo ela como uma ícone. E até a Reginaldo, a gente conversou assim, pô, a Marvel queria ter uma Mulher Maravilha. Até hoje ela luta para a Marvel luta para ter uma Mulher Maravilha, e não tem. Ela tem um simbolismo muito grande, assim, mas grandes histórias eu tenho lá minhas dúvidas. Eu concordo muito assim, com o que você falou. Essa frase que você falou lá no final é o que define. Ela não é uma grande protagonista, ela é um grande ícone. Isso aí não tem a dúvida. Assim. Tanto que você chega nessas lojas agora no próximo do filme, tem imagem dela em camisa, em caneca, em todo canto. Então, ou seja, é um ícone também fora desse mundo dos quadrinhos, fora da DC, mas dentro do universo DC, ela realmente é um ícone, assim, de ser seguido, de exemplo e tudo mais. Mas eu também nunca acompanhei, assim, com afinco, nenhum rumo dela até o final, que eu me lembro agora. Sempre eu começava a ler, deixava pra lá. Nunca foi um personagem que eu acompanhei, sabe? Nunca foi uma coisa, assim, que eu seguia ali mês a mês, que aquela leitura... É uma coisa bem mais do dia. Eu tava lendo aquele no mix, sabe? Comprava Shazam, por exemplo, aquela mensalzinha da Abril. Eu tava lendo meio e eu lia. Depois sumiu, só veio aparecer em Melhores do Mundo. Eu tava lendo Melhores do Mundo, eu pegava e lia. Nunca foi uma coisa que eu seguia assim muito de perto. O cara volta pra aquela perguntinha básica, né? O cara, qual é o Cavaleiro das Trevas da Mulher Maravilha? Assim? Qual é a história, assim? Porra, aquela história marcante, assim, aquele one shot, assim, que você, pô, você vai lá pro seu túmulo. Esse cara, aquela história é foda, aquela história define a personagem. Aí eu disse, pô, eu não sei responder, cara. Eu parto desse princípio. Cara, não, ela não tem, né, meu? Ela, na verdade, tem, é isso. Não tem mesmo. E assim, eu também acho que ela não é o maior ícone. Eu acho que ela é o ícone, né? É a primeira personagem feminina, né? Grande, assim, que foi criada. E ela tá no imaginário pop de todo mundo, né? Todo mundo sabe quem é a Mulher Maravilha. Por isso que ela tá dentro dos três grandes da DC. E eu... também acho que a história não envelheceu bem, aquela massa de texto me incomoda muito. Agora sim, a arte, você se esforça para ler aquilo, porque a arte do Pérez é qualquer coisa ali, né? É fenomenal. Tem algum aspecto da versão do Pérez que você acha que ela falha em relação a outras fases da personagem? Não. O Pérez, ele simplesmente limou a parte sci-fi da Ilha Paraíso, né? Não tem avião invisível, não tem raio púrpura, não tem cangu, sabe? Aqueles canguruzinhos que elas montam. Ele tirou tudo isso. Na época também nem se falava em Moça Maravilha. Eu acho que o cangu na época tinha ido para Terra 2. Não, na época não tinha cangu, não tinha Terra 2, era pós-crise. Ei, que porra é cangu, velho? Me ajuda aí. Cangu, cara, eu acho que aparece na história. Ele aparece em Super Amigos, uma história de Corporação Infinito. A Fúria ganha um casalzinho, né? Isso, e tem o cangu que morde o Bones, Mr. Bones. Que porra é essa? É um bicho, é? É um canguru, é um canguru que as Amazonas montavam. Pra você ter uma ideia. É coisa da Era de Prata, né? Isso daí pode. Vai ter que colocar uma imagem disso aí no post, viu? Por favor. Puta merda, velho. Isso daí praticamente foi eliminado, Pérez. Botar cacou. Esse cangu junto com o crocodilo Dandy do lado no post, porque puta que pariu, que porra é isso? E outra coisa é assim: foi bem legal esse arco. O Super-Homem, cara, tentaram criar um relacionamento entre os dois nessa fase do Pérez, né? Era o Pérez desenhando a Mulher Maravilha e o Byrne desenhando o Super-Homem, cara. E sempre assim, e aparece durante a história, ela, quando alguém comenta do Super-Homem perto dela, porque eu acho que os caras falam, pô, mas você é perfeita pra ele, meu. Né? E assim, e não deu em nada, cara. É, então não é de hoje que eles tentam fazer um casal do Superman com a Mulher Maravilha, né? Cara, agora é interessante, velho, que pronto, essa passagem que o Superman beija, chega logo beijando, né? Ele rouba logo um beijo e tal. E assim, tem aquele quadrinho que até a Igor Moss lançou recentemente, que é o Trindade, do Matt Wagner, que isso não acontece com o Superman, né? Acontece, na verdade, com o Batman, né? Nessa história do Matt Wagner, que a Mulher Maravilha tem sido espancada pelo Bizarro, e o Batman joga ela num posto de Lázaro. Aí tem aquela frenese, né? Quando sai do posto de Lázaro e ela volta pra Temíscera. Aí o Superman e o Batman vão a Temíscera e ver como é que ela tá, né? Aí o Bruce tá lá na vegetação, tentando rastrear ela, e ela tá tomando banho lá no lago, lá nua, sabe? Aí o Batman fica louco lá, chega e tasca um beijo nela, sabe? Inverteiro isso. Essa visão do Matt Wagner, o Superman e o Batman, eles já se conhecem. Vão conhecer agora a Mulher Maravilha nesse quadrinho. É um quadrinho muito bom, mas assim, não sei se vale até pra cronologia na época, sabe? Ô Luigi, tem aquela história também do que você comentou do Super-Homem e da Mulher Maravilha, que eles... É uma história curtinha, que eles passam 1.000 anos juntos. 10.000 anos. É 10.000 anos, é? É, 10.000 anos. Minha raiva dessa história é o seguinte, passa 10.000 anos com uma mulher, certo? Num mundo distante, ele desaprende a linguagem, ele desaprende os hábitos, certo? Ele desaprende tudo. É uma história do Joe Kelly para Action Comics. Action Comics 761 foi publicado aqui no Brasil em Superman Premium número 3, da Abril. É o nome da história, Coração de Aço. É, exatamente. O Superman e a Mulher Maravilha, como você está dizendo aí, passam 10 mil anos. Eu achei que era menos. Eu achei que era uns 1.000 anos. Ainda é muito. Mas assim, eles passam, tipo, esse tempo todo dentro de uma espécie de bolha temporal, lutando ao lado do Thor, uma versão do Thor, né, da DC Comics. E eles vão para Asgard. No tipo, evitar um Ragnarok. E assim, ele volta exatamente no... Ele passa esses 10 mil anos e tal, e rola um clima, entre ele e a Diana. Mas assim, ele se segura, porque na época ele era casado com o Lois e tal, é a fidelidade. Não sabia nem se... Por 10 mil voltar. Anos ele segura? É, segura, velho. Aí... Ele volta no exato momento. Segura duas mãos, né, meu Rui? Puta merda, velho. É foda, velho. Não, foda. O interessante é... A fase do Phil Jimenez, a Mulher Maravilha tem que se explicar para Lois Lane numa história que chama, eu acho que chama A Entrevista, que foi publicada naquela versão Os Defensores, certo? Que a Mulher Maravilha conta essa história para Lois Lane. Mas o Joe Kelly, ele também aprontou com a Mulher Maravilha, eu acho que, aliás, esnobou a Mulher Maravilha também na própria revista da Liga da Justiça, né? Inclusive, na Liga da Justiça do Kelly, ela era namorada do Batman, né? Não, assim, era o clima, tinha um flerte lá, tinha um clima deles, não era namorada oficial, mas assim, isso rolou na época do... A saga era Obsidiana, que o Batman tá bem delimitado, o Bruce lá, e ele meio que se declara pra ela, faz um... E ela fica super tocada, né? E eles, depois eles sobrevivem a isso, a Europa Obsidiana, e fica rolando esse clima, sabe? Essa coisa não dita. Inclusive, até próprio teve uma versão disso no desenho animado da Liga da Justiça. Tem esse flare também. Mas acaba desastrosamente nessa JLA número 90, que aqui saiu na LJA número 31 da Panini. O nome da história é Talvez, que a Mulher Maravilha fica só levando o cano do Batman. E ela vai com uma máquina que o John Jones, o Caçador de Marte, fez, que ele fica analisando assim, várias versões de um cenário para ver se ela ia dar certo com o Batman, sabe? É ridículo isso, cara. E assim, todos esses cenários, ela não dava certo esse romance, sabe? Aí ele aborta ali aquele romance. É ridículo essa história. De um modo geral, a fase da Liga da Justiça do Joe Kelly, vocês me perdoem, é ridícula. Não, cara, eu gosto, mas eu não gosto dessa passagem. Essa passagem, assim, eu também gosto. Como ele termina, eu achei muito covarde. Eu gosto também. Ô Regi, você falou aí dessa questão do, na época, né, pós-crise, que o Byrne tava com o Super-Homem e o Perry estava com a Maravilha, são dois ícones. Mas aí, bicho, na época, eu era uma criança, né? Na época desse lançamento aqui na Abril, como é que isso é feito? Porque, por exemplo, esse começo da Mulher Maravilha saiu na revista Super-Homem, não é isso? Ela, um pouco depois do começo do Byrne, já na edição 40, 41, já tinha começado a fase do Byrne do Super-Homem, mas a Mulher Maravilha saiu um pouco depois. Ou seja, como foi esse. Você lembra desse destaque aqui? Como é que aconteceu isso? Pô, cara, eu lembro e ainda lembro, ó, me arrepio de pensar, cara, como era bom, cara. O Homem de Aço, ele começou em Super-Homem 34, alguma coisa assim. A primeira edição foi... 38. Aí, ó, ele começou, a primeira edição foi só o Superman do Byrne, só isso, né, a primeira história. A segunda já tinha a continuação, né, do Homem de Aço e começava a Mulher Maravilha. Né? Com o Capitão Átomo, lembra? Então, o Capitão Átomo foi na quarta história do Homem de Aço. Que aí, cara, era um mix assim fabuloso, cara. Eu lia e depois relia de novo a revistinha, cara, porque era muito legal. Muito legal, muito diferente assim do que a gente via assim na época. Imagina que antes disso tava o Super-Homem, ele tava naquela fase que ele foi dividido em dois, em um Super-Homem de areia, ele tava lutando com um mago, cara, não tinha nada a ver, cara, nada. E de vez em quando ainda aparecia a Legião na revista do Super-Homem, então, cara, era assim, eu adorava essa revistinha, adorava, muito legal mesmo, assim, foi um mix bem legal. Eu acho que ela só saiu do Super-Homem para ir para a DC 2000, não é isso? Ele foi para a DC 2000 e porque na verdade ela era o carro-chefe de DC 2000, apesar de Checkmate ocupar muitas capas. Não, DC 2000 na terceira edição já chegou o Homem-Animal e arrebentou tudo, né, cara? Que se a gente tá falando de coisa diferente, e eu critico o Morrison quando eu realmente não gosto de alguma coisa, mas a hora que você lê Homem-Animal, na época, cara, que você... Era é engraçado que o Homem-Animal tem tudo a ver no Brasil com Mulher Maravilha, né? Ele apareceu aqui numa história dela, né? Da Mulher Maravilha. Ele era um personagem assim, cara, você esquecia dele já na segunda página, sem nenhum destaque, super genérico, assim, ninguém nem sabia o que era Homem-Animal, né? Mas aí, com DC 2000, com a fase do Morrison, é outra história, cara. Época espetacular, viu, meu? Eu conheci a Mulher Maravilha na série de TV, e a série de TV, ela tem uma questão irônica, que a primeira temporada da série de TV passa na Segunda Guerra Mundial. E você, então, resolveu criar desse conceito, ou seja, desde a década de 70, os quadrinhos estão mudando graças às séries de TV e aos filmes. Então, a DC decidiu, vamos pegar o personagem do jeito que está sendo mostrado na série de TV e vamos incorporar nos quadrinhos. Mas a gente conhece como são feitas as coisas, principalmente na DC Comics, né? Então a DC demora muito tempo para tomar essa decisão, para preparar esse material. E quando ela prepara, a série TV já tinha mudado de canal e a segunda temporada é no presente da década de 1970. A DC vai e prepara uma história onde a Mulher Maravilha da Terra 1, a Mulher Maravilha do presente da década de 1970, Ela viaja no tempo e vai enfrentar uns desafios na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, depois dá origem àquele álbum que já foi republicado pela Panini, que é o Super-Homem versus a Mulher Maravilha, do Garcia Lopes. E aproveita, Jamerson, emenda a tua fase da Mulher Maravilha que você quer comentar. Veja só, eu tenho preferência realmente pela fase do Pérez. Mas aí, depois, a personagem não é no Brasil, como de um... Ela cai num ostracismo. Nós temos a fase do Burnie, fase que atrai a paixão de certos companheiros aqui dos sete jagunços. Eu não gosto tanto da fase. E depois temos também a fase do Minas Loibes. Manners Loibes, eu não sei Messner Lobes. É antes, a fase dele é antes do Birne, depois não. É que é junto com o Deodato, né? Deodato, é imediatamente antes. Assim, nessa fase do Deodato, a DC tenta mudar aquela questão de ser filho ou não do Heracles, né? Ela já tenta incorporar essa questão se o estupro gerou a ou se não gerou a Diana, né? Eu acho assim, uma fase esquecível, e acho que o único autor que conseguiu iniciar um processo de resgate realmente da personagem foi o Phil Jimenez, que nessa fase, ele começa trabalhando com o J.M. DeMatteis, que eu acho que está ali só para dar aquela segurança, que é o primeiro arco, que é o Gods of Gotham, que vai do Mulher Maravilha 167 até o 167, que a Panini publicou, apesar de ser uma fase ainda da Abril. A Panini, reconhecendo a qualidade do material, ela vai e retrocede. Eu já tinha publicado aquela história, A Day in the Life, que é exatamente o que eu citei agora há pouco, que é a Lois Lane entrevistando a Mulher Maravilha, e a Mulher Maravilha fala daquela história dos 10 mil anos. Depois, a Abril publicou O Paraíso Perdido, onde o Phil Jimenez chama o George Pérez para co-artista, que é as edições 168 e 169, certo? Onde finalmente Temícera deixa de ser um reinado, passa a ser uma república. Depois, na 170, tem a entrevista que eu falei. 171 começa o péssimo evento Nossos Mundos em Guerra, né? E que a Hipólita morre. A Hipólita, no momento, ela vivia como Mulher Maravilha da Sociedade da Justiça, do não era nem do Geoff Johns, né, ainda, era do James Robson e do David Goyer, que depois se tornaria do Geoff Johns, e infelizmente numa decisão errada, porque a DC tem que matar alguém nos grandes eventos, ela matou Aquaman, matou o John Jones e matou a Hipólita em Nossos Mundos em Guerra, né? Mas o Jamerson, me corrija se eu estiver errado, mas eu me lembro que na época a Abril ignorou isso, né? A Abril publicou a morte da edição 172. Mas eu digo assim, na Liga da Justiça, parece que a Hipólita, se eu não me engano, a Hipólita aparece e a que traduziram colocaram no... Não, na verdade teve uma fase que a Diana estava desaparecida. Exatamente. Ou estava morta, e aí quem período foi a... do Burnie. Isso, quem foi a Mulher Maravilha de um período da Liga da Justiça era a Hipólita, e a Abril... Sim, mas a Abril ignorou isso. Abril colocou como se fosse a Diana. Inclusive, só para rememorar, a Hipólita tinha um caso com o Ted Grant. Eu ia... O bicho pegou, foi? Ó, quem ele não pegou? O cara era... O cara, velho, lá. Deixa eu falar uma coisa que eu lembrei. Na sociedade antiga, nas histórias originais da sociedade, a Mulher Maravilha, cara, ela era a secretária do grupo, cara. Que sacanagem, meu. Aí, continuando aqui a fase do Jimenez, na edição 172, a Hipólita morre. Na edição 63, tem uma revanche contra o Darkseid, que termina o arco Nossos Mundos em Guerra. Aí, fase da Panini, que ela começa um arco onde a Mulher Maravilha enfrenta a Circe novamente, a feiticeira e a guerreira, certo? Que faz crossover com o Joker, a última, que também é mais uma nota de pé. A DC é cheia de notas de rodapé. Essa fase da Mulher Maravilha, que saiu bem no comecinho da DC na Panini, aí até na revista da Liga da Justiça, eu achava muito legal. Ela aí, até aí que dá pegou uma piorada, fogo, né? Não, é, depois dá uma piorada. Tem aquela história lá com o Phobos. O que que dá uma piorada? Dá uma piorada exatamente quando o Phil Jimenez deixa de fazer a arte da revista. Ele contrata um cara, o Roy Martinez, que, perdão, eu nunca mais vi. Se eu estiver pronunciando errado, vocês podem rir à vontade. Eu não sei quem é esse sujeito. O que eu sei é o seguinte: aparece um negão nas histórias da Mulher Maravilha chamado Trevor Barnes, que ele aparece pela primeira vez na edição 170. Então ele tem um cabelo assim cheio de dreadlocks, um cara legal. Ele é da ONU, e a coisa que ele faz é dar uma cortada na Mulher Maravilha. Eu pensei, por causa de ser homossexual, eu pensei que o Barnes também seria homossexual, né? Mas não, o Barnes estava querendo se proteger, porque qual homem rejeitaria um convite da Mulher Maravilha para sair? E aí, quando ele finalmente decide sair com ela, eles são capturados por uma feiticeira. E eles vão lá para Skartaris, lá do Guerreiro, vocês lembram? Do Travis Morgan? Eu lembro dessa fase. O que eu não tô lembrando é de metade dessas coisas que você tá falando aí. Eu não lembrava dessa fase do Phil Jimenez. Alan Martinez, ele fica fazendo a arte, ele vai até mais ou menos. Não, ele vai até. Ele tá na edição 176 até 183. Na 184, que termina aquele interlúdio lá em Skartaris, onde eles também enfrentam um grupo de vilãs femininas chamado... eu vou colocar o nome em inglês, porque eu não lembro mais como foi o nome em português. Foi o Villainy Incorporation. Olha que nome bonito para vilão. Sociedade da Vilania. Olha que coisa de viado mesmo. Bem, bem sutil. Principalmente que era só mulheres, né? Aí o Menos ele volta para fazer a arte na edição 184, certo? E nessa edição é uma edição muito bonita, porque ela viaja no tempo e encontra com a mãe no passado. E aí ela assume a identidade da Miss América, que foi uma personagem que já existia da DC, mas que ganhou uma relevânciazinha na fase do Burn, porque o Burn também trabalhou de viagem do tempo, quem era a Mulher Maravilha na Sociedade da Justiça. O Jimenez faz o último arco, que são 186-187, que é The Hunt for Sebastian Ballesteros, que era uma trama que vinha sendo backup na fase que o Alan Martinez estava desenhando. E finalmente a Mulher Maravilha conhecer a família do Trevor Barnes, são 188, que é a última do Jimenez, que chama Wonder Boys. Pra mim, essa fase, apesar do começo ser muito legal, é bem esquecível, bicho, porque... Nem li, nem lerei. Quando você dá uma olhada, eu acho que a fase se tornou menos relevante, porque depois veio o Greg Rucka, certo? Então, se você fosse falar pra mim, ô Jamerson, qual a sua fase preferida? É o Pérez. E a segunda, Greg Rucka. É, inferior apenas esses dois é a fase do Jimenez. Eu acho que tem gente que discorda aqui de você. Você perguntou aí, cara, que homem recusaria a Mulher Maravilha. Eu não sei, cara, mas o Super-Homem recusou, né, meu? E durante 10 mil anos, vamos que deixar isso claro. Não é verdade, né, meu? Me desculpa aí, as pessoas... Principalmente, não tinha noção de que depois eles viajariam no tempo pra voltar. Cara, em 10 mil anos, meu, se ficasse preso o Super-Homem e o Batman, ele engravidaria o Super-Homem, meu. E não assumiria o filho, né? Como é que daria pra quê? Ele engravidaria, o Batman engravidaria o Super-Homem. E não assumiria, ele não assume nunca. Não tem essa, meu, não tem. E se fosse o Batman, o Super-Homem e o Wolverine, meu, aí não ia ter pra ninguém. Olha só, a gente mete o pau no Super-Homem do 52, certo? É isso, rapaz. Mas, 52, pegou a Diana, moço. Isso no dia que estamos gravando esse podcast, dia 15 de maio do ano da graça de 2017, a DC soltou uma nota dizendo que isso nunca aconteceu. Amém. Já reverteram isso. Nunca teve romance entre a Mulher Maravilha e o não, Superman. Não, era apenas não... sexo. Nem isso, viu? Aquele Superman ali do 952 é meio cabação. Nem isso rolou. Eu tô vendo aqui, eu fui abrir essa edição Action Comics 761, foi um milênio, não foi 10 mil anos, não. Não que isso melhore a situação do Superman, mas foi um milênio. Ah, tá. Foi tempo pra cacete. Não, sem cacete. Tá foda hoje, né? Porra! Não, volte com a moral e os bons costumes desse podcast e fale aí da sua fase. Bom, depois de ouvir meio mundo de merda aí, vamos falar da fase que vale, né? Da fase que presta. É, depois de uma frase bicho sofrível do William Mercer Loebs, eu sempre falo, ó, se um Loeb é ruim, vários é uma desgraça, né? O John Byrne assumiu o título da Maravilha. Que trocadilho infame esse senhor. A única coisa boa que a gente pode falar dessa fase anterior do Mercer Loebs é o desenho do Mike Deodato, né, que já pegou o ruim andamento. E ele vai até a edição 100. E aí que muita gente deve lembrar disso aí, porque saiu aqui na saudosa revista Shazam, a linha de 96 e 97. Já a passagem do Byrne durou exatamente 36 edições. Ele assume na 101, logo após ali o fim do Deodato, e vai até 136, mais dois anuais, que é o quinto e o sexto, entre 1995 e 1998. Inexplicavelmente, essa fase aqui foi ignorada pelo Abril Jovem, que publicou apenas o primeiro arco, Segunda Gênese, ali na Melhores do Mundo, de 9 a 12, entre julho e outubro de 98. Só saiu isso, né? Bom, infelizmente, eu mesmo percebi isso, eu acho que pouca gente sabe que o Byrne ficou assim tanto tempo no título, né? 3 anos. E eu acho que talvez tenha mais gente que sequer saiba que ele tem escrito e desenhado a personagem, assim, de uma forma tão regular. Já que nesse período aí, final dos anos 90, ele estava naquele mundo mais de fazer o shot, né, para duas editoras, no tempo que elas faziam os crossovers. E aí o Byrne estabelece em Gateway City, que é aquela cidade chinesa da DC, que fica na Califórnia, eu acho que é lá do Spectre, se não me engano. Isso é importante porque é o que meio que dá o tom desse rumo dele, né? Assim, são histórias urbanas e heróicas, né? Essa é a temática que ele vai puxar aqui. A parte da mitologia, pelo menos achei assim, bem mais rarefeita. E aqui a Diana é uma mulher que vive e trabalha na grande cidade, né? No caso, ela é professora de mitologia greco-romana no Museu da Antiguidade da cidade. Então, não tem assim, muita coisa fora do comum, né? São histórias de super-heróis, isso assim, mais básico e simples possível, né? Assim, sabe quando a gente fala que tem arco que só presta você ler assim, nota cada, né, encadernado? Esse material aqui, acho que é o contrário. É um rumo que você lê ali naquela mensalzinha, né? Mês a mês, pegando na banca, né? Pena que abriu e ignorou. Porque a fase encaixava, assim, estava bem encaixada no momento que a DC vivia. Ali, né, que é pós-Zero Hora, né, não foge muito do que estava sendo feito naquele momento. Acho que a comparação boa aqui fazer é com o renascimento agora da DC, né, que alguns personagens, sobretudo o Batman, se criou uma expectativa muito grande do que ia ser feito, né, e tá uma história bem, bem, bem sossa, para ficar no mínimo, né. E aí nesse rumo do Byrne, nessa questão assim que eu falei mais heróica, só para ficar em exemplos assim mais rápido, ele enfrentou o Sinestro, ele enfrenta a Morgana Le Fay, ali com participação de dois figurões dessa parte mágica da DC, né, o Vingador Fantasma e o Etriga, até tem uma pontinha do Vandal Savage. Ela luta até mesmo com o Apocalipse, aparece ali um flash genérico do mal, o campeão tem ali seus momentos, e porra, quem não gosta de uma fase que o primeiro arco é com o Darkseid, menino, pelo amor de Deus. Mas aqui ele tá tentando casar com a Mulher Maravilha também, não? Não, então, essa que eu ia falar agora. Porque ele começa, eu acho que até melhor, porque o Metron, ele explica que o poder dos velhos, preste atenção, bicho, o poder dos velhos deuses, depois do Ragnarok, né, foi responsável por criar Nova Gênesis e Apocalipse, não é isso? E ali, esse poder saiu assim, vadio pelo universo e veio bater aqui na Terra, sendo responsável, atenção, pela criação dos deuses do Olimpo grego. Então, o Darkseid, ele vem para a Terra assim, atrás de um restinho de poder que talvez tenha sobrado. Então, ele invade a Ilha Paraíso, extermina mais da metade das mulheres, destrói o local e depois vai embora, porque ele não tem porra nenhuma ali, ah, então vou embora. Logo depois dessa invasão, a Diana descobre que sua mãe ficou meio depressiva depois da morte do Artemis e por Artemis ir embora, né? E aí ela resolve, e como ela não pode abandonar o trono, né? Que questão do Olimpo, foi um, ela é rainha por causa de Afrodite, ela meio que dá uma abdicada de leve, né? E deixa a Filipe tomando conta ali e sai sem rumo pelo mundo e sabe Deus onde ela anda, né? Quando a Diana volta para ir para lutar contra o Darkseid, a Filipe até sugere, ó, assume aí, você é princesa, né? Você é filha, o rei é teu, que vira. Só que dentro da pouco se ele chama para esse negócio de Temícia, de reino, e ela quer voltar mesmo para a cidade dela, que quer viver em paz. Ela já está longe há muito tempo e não quer ficar por ali. E assim, o outro ponto de destaque são os coadjuvantes. O Bint assim, desenvolve, não tem lá muita pressa, às vezes ele até esquece mais para frente, mas enfim. Aí tem o policial lá bonitão, né, todo honesto, tem a professora amigona dela e, claro, tem a filha adolescente dessa professora, né? Que é a Cassandra, a futura Wonder Girl, né? Não tem como esquecer disso. Cassandra Sandsmark, né? É, essa mesmo. Como esquecer não, disso? Então, tudo dentro desse contexto, dessa história, né? Dessa parte urbana, heróica, esse tipo de coisa. E é isso mais ou menos, assim, o crime, assim, pra mim funcionou. Pra mim, vai numa boa. É, eu não fui atrás de reportagem da época sobre a repercussão. Vale lembrar que esse podcast originalmente era para ser todo ele focado na fase do John Byrne na Mulher Maravilha, mas não sei porquê. Eu vou dizer, porque vocês ficam esperando que o cara faça clássico toda hora, bicho, nem assim também, né? O cara já provou que sabe escrever personagens femininas, senão não dá pra ninguém, né? Tem meio mundo de personagem mutante nos X-Men, tem a Sue Richard, que é o exemplo mais clássico, e por aí vai, né? Ele começa acelerado, né? Porque esse arco de Gênesis, ele começa, o traço dele, assim, bem, em caso ele tá bem, um pouco bem estilizado, mas sujo, assim, cada capítulo, assim, a personagem tá de costa, né? E tem aquela chacina em Temsirian, morre Temsiriana pra caramba lá, e, cara, tá muito foda o traço dele. Ele, depois ele vai ficando mais fase? Ele arte finaliza também nessa fase, também, não? Também. Escreve, desenho. Mas depois o traço dele vai ficando mais preguiçoso, cara. Depois então, desse arco, assim, ele vai. Cara. Fica limpo pra caramba. Mas esse, ele começa sujão, assim. Um negócio bem pesado. Depois, pra mim, foi uma quebra de nada. Assim, eu acho que a quebra é o próprio evento Gênesis, que é mais uma nota de rodapé, né? Gênesis não salva. O nanquim da arte final. Bicho, eu vou ser muito sincero assim nessa questão da arte. E concordo com você inteiramente, Luiz. Assim, esse começo é pé na porta. Sabe? Você lê aquelas quadrinhas dizendo, porra, se for por aqui, o bicho tá destruindo a arte. Mas não tem, eu acho que não teve como ele manter o ritmo. Mas assim, pra mim, viu, o principal problema tá nas questões de a Diana. Bicho, cada quadro, ela tem uma cara diferente, sabe? Não é a mesma pessoa. Agora, cara, assim, Odão, e ele também não faz ela muito com a cabeça pontuda, meu, junto com aquele, com a tiara, meu, ela fica... Isso mesmo. Não, e ele já começa a facilitar, inclusive, na tanga dela, né? Bota só duas estrelinhas, né? Ela fica com uma cabeça de pinhão, meu, grande, assim, pontuda. Isso mesmo. E se você pensar que veio depois do Deodato, dá uma quebrada boa, né? Porque o Deodato destruiu a arte naquela época. A Artemis do Deodato é linda. É, né? Isso mesmo. A do Pérez também é, assim, ela é muito bonita, muito legal, assim, e tal. Eu acho a mais bonita de todas a do Phil de Mendes. A Mulher Maravilha dele é espetacular, cara. Agora, a do Byrne, me perdoe, cara, mas ela tem cabeça de pinhão, daquela tiara, e os cabelos meio revoltosos, assim, meu. Agora vamos fazer justiça. Ele, assim, ele capricha nos cenários, ele tá caprichado, composição de cena, sabe, aquele Byrne mais clássico, tá, você aparece ali, né, nos pedaços. Eu sei que todos os júris consultam aqui presentes, não gostam da fase, né? Fico falando merda aí, ou quer dizer, fico falando mal. Mas eu pensei assim, se eu pudesse resumir de uma forma bem precisa essa fase, eu diria que a Mulher Maravilha do Universo Image. É como se fosse a personagem do Young Blood ou da Cyberforce. Isso ali foi a primeira imagem que me veio à cabeça. Digo, porra, isso aqui parece... Dava pra sair num encadenado formato americano, aquele papel mais gostoso, sabe? É o personagem da Cyberforce. E é da mesma época, né? É da mesma época. Ele faz, ele faz uns quadros meio. O cabelo do cara, às vezes, ele quase se aproxima daquele cabelo do Ego que o Todd McFarlane faz, então ele pega uma coisa. E agora que você falou aí, Marquito, eu lembrei de você, porque também nessa mesma época era que tava saindo o Marvel vs DC, né? E ele faz a amalgama da Tempestade com Mulher Maravilha, né? Que é a Amazona. Que ele tá, isso. Ele, da época ele tá desenhando, ele tá nesse rumo da Mulher Maravilha, que saiu lá em 96. Que eu um dia vou conseguir convencer todo mundo aqui pra fazer o podcast de amalgama. Um não dia está eu consigo. Longe, não está longe. O da com a Mulher Maravilha, eu gosto do Balas e Braceletes. A da Tempestade eu acho ruim. Eu vou falar um pouquinho sobre a Mulher Maravilha dos Novos 52, pelo menos do começo dos Novos 52, do Brian Azzarello e do Cliff Chiang. Rapidinho, eu vou aproveitar que você já falou do Azzarello, eu vou dar uma saidinha, beleza? Haters gonna hate sempre, porque eu nunca vi. Ele ama, o Dão fala assim, mas eu sei que ele ama o Azzarello, ele lê tudo que o Azzarello produz e ele só faz isso pra ser o do contra. Eu acho a Mulher Maravilha dessa fase dos Novos 52 o melhor material dos Novos 52. Esse comecinho do Brian Azzarello com o Cliff Chiang, todo o redesign que o Cliff Chiang fez dos personagens, dos deuses, um pouquinho mais pra frente, mais uma vez utilizando os novos deuses junto com a Mulher Maravilha, é algo assim sensacional. O primeiro encadernado, que é o Sangue, ele conta a história de mais um filho bastardo de Zeus, né? O Apolo e a Hera estão caçando a mortal que vai dar luz ao mais novo filho do Zeus, porque o Zeus está desaparecido e os céus estão desguarnecidos, né? Não tem um rei. Então começa aquela guerra entre os deuses para descobrir quem vai ficar no comando dos céus. Então aparecem vários desses deuses olimpianos. Já no redesign do Cliff Chiang, eu destaco primeiro o Poseidon, que é uma criatura abissal, gigante, não é aquele sereiano que normalmente ele é retratado, ele mais parece um baiacu gigante, e o Ares, que o Ares é o Brian Azzarello, né? Os desenhos estão sensacionais, a modernização que o Azzarello dá na história, na origem da Mulher Maravilha, a origem dela foi mudada um pouquinho, ela já não vem mais do barro, né, na origem do Azzarello. Ela também é filha de Zeus. O Zeus apareceu para Hipólita e seduziu ela, e ele engravidou a Hipólita e nasceu a Mulher Maravilha. Então, a Mulher Maravilha, ela não recebeu a vida do barro pelas deusas, né? Normalmente eles retratam como se fosse a Atena que deu vida à Mulher Maravilha. Mas dessa vez ela é legitimamente uma filha de Zeus e uma deusa, realmente. Eu, para mim, o ponto alto das histórias do Brian Azzarello e do Cliff Chiang é o redesign, a modernização e o redesign dos deuses olimpianos. O que você acha dessa fase do Azzarello na Mulher Maravilha, o Regi? Eu adoro, cara. Eu concordo com você. Em termos assim de linearidade, é a melhor coisa do reboot, tá? Assim, a série, ela teve aí uma duração longa e ela foi sólida, coesa, muito bem estruturada. O Azzarello sabia a história que queria contar, né? O plot maior. Esse redesign aí dos deuses é fantástico, de alguns deuses, mas o Hades, eu não sei se ele aparece no primeiro arco, mas ele aparece no finalzinho do primeiro arco. O visual do Hades também é sensacional. Sim, com velas assim no rosto. É, cara, muito uma legal. Criança, né? Uma criança, sim, com velas derretendo no rosto. É muito legal. Sim, sim, sim. E aí também ele amarrou com os novos deuses. O Orion aparece, né? Aparece de um jeito diferente. O Orion normalmente é retratado como um cara fechado, mal-humorado. E ele é divertido, né? Nessa composição de coadjuvantes que eles dão para a Mulher Maravilha. Ela mesmo está bem interessante, essa questão aí de ser filha de Zeus. E, pô, o arco, toda essa fase é sensacional. E é engraçado que ela é uma personagem completamente diferente na série solo para o que aparecia na Liga da Justiça, né? Que na Liga da Justiça ela é até meio ingênua, não sabe muito bem o que está acontecendo, e na série própria ela é uma personagem forte, uma personagem decidida, que sabe o que quer, que sabe como fazer para conseguir o que quer, e é um tom completamente diferente do que aparecia na Liga da Justiça, né? É, a versão dela pós-reboot, né, até começou meio esquisita. Eles tinham planos de fazer uma Mulher Maravilha autona, com mais de 2 metros, uma coisa meio estranha, assim, que ainda bem que foi descartado, não foi considerado, cara. Entrou naquela questão, usa calça, não usa calça, ficou oscilando nisso. Eu acho que o Azzarello falou, quer saber? A calça foi um restígio da fase da Besta Fera, né, o Straczynski. Exato, eu ia falar que foi a fase imediatamente anterior à fase dos 952, né, que também deram um mini reboot na Mulher Maravilha ali, né. É tentando adaptar para uma série de TV que não fizeram o piloto, né. Nunca saiu do papel, só, quer dizer, só o piloto e engavetaram dali, né? E voltando à fase do Azzarello, até falei da introdução dos novos deuses. Os novos deuses nos Novos 52, eles foram introduzidos através da fase do Brian Azzarello, né? Apareceu até um pai celestial diferente do que o que a gente estava acostumado a ver. Ele não era mais aquela figura bondosa, aquela figura sábia. Ele parecia mais um senhor da guerra, que ele estava ali ávido para contra o Darkseid, e o Orion, ele também se tornou um coadjuvante regular na série, né? Ele foi modernizado, né? Ele tinha um visual mais assim de um motoqueiro, né, cara? E realmente o Pai Celestial, ele parecia um estadista, assim, ele ficou mais belicoso, assim, a parte de Nova Gênese, né? Eu cheguei a comentar, acho que foi com o Luigi, que toda parte do Quarto Mundo, o reboot tinha uma ideia muito boa, cara, em relação a isso. Existe o multiverso, mas o Quarto Mundo, Apocalipse e Nova Gênesis, eles não têm paralelo. Não existe uma versão alternativa deles, uma outra terra que teriam os novos deles. Eles são uma coisa acima. Eles são únicos, né? Sim, sim. Eles foram abordados assim, separados. Então, Darkseid apareceu na origem da Liga, o Pai Celestial e o Orion na Mulher Maravilha, o Senhor Milagre e a Barda no Terra 2. Isso daí era muito legal, cara, que lá no final você ia ver uma amarração colocando o Quarto Mundo acima do multiverso. Eu acho isso sensacional, cara. Eu acho uma fase muito legal. Já saíram 2 encadernados da Mulher Maravilha, essa fase dos Novos 52, pela Panini. A Panini já prometeu o 3º encadernado. E eu espero que publique a fase toda do Brian Azzarello encadernada, porque, assim, vale muito a pena. Depois da fase do Brian Azzarello, veio o David Finch, né, com a Meredith Finch, que o pessoal, não cheguei a ler, mas o pessoal fala que é qualquer nota também, não, nada memorável, é coisa bem esquecível. E depois do Renascimento, voltou o Greg Rucka para escrever a Mulher Maravilha, que eu lembro que quando saiu o anúncio de que ele voltaria a escrever a Mulher Maravilha, os fãs todos ficaram em polvorosa, mas parece que a coisa não correu muito bem, né, Luigi? Fala um pouquinho tanto da fase atual do Greg Rucka como da primeira passagem dele pela personagem. Eu, pessoalmente, eu não sou muito fã nem dessa primeira fase do Greg Rucka, frente à Mulher Maravilha, nem agora nessa segunda do Renascimento, principalmente essa segunda fase agora. Eu confesso que eu realmente não gosto. Eu acho que eu falei, inclusive, no podcast Lazarus. Eu disse, cara, alguém falou para Greg Rucka que ele sabe escrever Mulher Maravilha, e ele se convenceu disso, cara, porque eu realmente não consigo gostar das histórias dele, velho. A princípio, assim, na primeira fase dele, ele fez uma graphic novel original chamada Iketeia, com a arte do J.J. Jones, que eu acho a melhor história dele até hoje. Uma pessoa lá comete um assassinato em Gotham, e o Batman tá no encalço dessa mulher, e ela chega na porta da embaixada de Temícera e faz clama esse juramento de Iketeia e pede a proteção da Mulher Maravilha. O pessoal que ela assassina havia estuprado ela e a colega. Então, há todo esse contexto feminista. Exato, exato. É uma história muito boa. Aí, assim, ela entra em choque com o Batman, sabe? Cara, é uma história muito, muito boa mesmo, sabe? E foi nessa história que recebeu o convite pra assumir a revista regular da Mulher Maravilha com um artista chamado Drew Johnson. Nessa fase, primeira fase, ele tem dois fatos marcantes, que é o combate dela com a Medusa, que pra vencer a Medusa ela se cega. E eu não gostei, logo depois, assim, o Greg Rucka trabalhou com ela. Tem nenhuma limitação por estar cega, assim, a personagem age normalmente, eu não gostei disso, sabe? Não tem qualquer diferença no agir dela. E depois, mas lá no final, isso repercutiu muito, que o Max Lord, ele possui o Superman e ele tá espancando o Batman, e aí pra salvar o Batman e evitar que o Superman faça mais alguma tragédia, ela quebra o pescoço do Maxwell Lord. Acaba que fica um clima super tenso entre a Trindade, sabe? E essa fase 2 agora, do Greg Hooker, há quem diga que a proposta dele seria utilizada no Terra 1, que ficou para o Grant Morrison. Isso foi um foco até de uma... ele deixou a DC com raiva disso, sabe? Enfim, aí ele recebeu esse convite de volta acredito que foi o Geoff Johns, e voltou com esse renascimento. Ele pegou essa fase logo após o Rando Azzarello, e ainda teve o David Fincher depois. Mas, assim, basicamente o que ele faz nessa fase 2 é também uma consequência do renascimento, com aquela história dos 5 anos perdidos em cada personagem. E ela aproveita e, basicamente, ele disse que a Thames Seer de Azzarello não era real, sabe? Na verdade, a Thames Seer real, a Diana nunca conseguiu retornar. Quando ela saiu, foi ao mundo patriarcado, ela nunca voltou. Isso eram todas as memórias implantadas e tal. Essa fase do Greg Hooker, que ainda está ocorrendo, acho que faltam cerca de 4 edições para terminar, ficou marcada pela bissexualidade da personagem, ou o lesbianismo mesmo, assim, aberto das Amazonas. Sempre teve sugerido no background da personagem, mas nunca assim tão literal, sabe? Como no quadril mesmo, assim, você pode perceber que uma das personagens do casting desse Ron é a Bárbara N. Minerva, que é a mulher leopardo. Ela tem um flerte com uma militar, com Eta Candy, sabe? A Mulher Maravilha, antes de deixar a Ilha Paraíso, você percebe que ela tem uma namorada. A Hipólita, ela vive com uma mulher também, e assim, você percebe, assim, não é uma coisa descarada, mas você percebe, assim, que isso tá lá, sabe? Implícito. Mas chega a ser panfletário ou é algo orgânico na história? Não, é muito sutil. Eu não acho que ele, o Greg Hooker, ele pesou a mão nisso, não. Nem eu acho que o editorial permitiria. Tá? Eu acho que é sutil. É igual na fase do Pérez, fica evidente que a Philippus tem um caso, mas é tão sutil que a gente tem que voltar lá e reler aqueles diálogos. Essa história do Greg Hooker, ela se dá em duas frentes, assim, uma edição ele se passa no presente e outra no passado, que ele tá reescrevendo, sabe? Aí eu li o ano 1 todo, assim, que a arte muito boa da Nicola Scott, e a arte no presente do Lyon Sharp são dois artistas muito bons, assim, e o Greg Hooker, ele retorna com alguns personagens, a Veronica Kale, que é uma espécie de Lex Luthor na galeria de vilões da Mulher Maravilha. Ele traz uma versão da Sacha Bordeaux. Várias outras conversas aqui no programa, sempre se levantou a questão de como o Greg Hooker escreve bem personagens femininas, né? Então isso meio que não credencia ele para escrever Mulher Maravilha, mas ele sempre teve essa... Sempre escreveu boas personagens femininas, né? Sempre foi não fica aquela coisa estereótipo, aquela coisa forçada, profetária algumas vezes. Então ele tem várias séries, eu até recomendei uma aqui recentemente, que é Black Magic, que é muito boa, tem personagem feminina, protagonista, que é muito boa e tal. Mas, bicho, ele realmente, agora, assim, no Renascimento, cara, ele errou muito a mão, sabe? As histórias... Tá como é o próprio Renascimento, sabe? As histórias não chegam a lugar nenhum. Você vai lendo aqui, já se passaram um ano, são edições quinzenais, né? Como você falou, uma, por exemplo, tá no ano 1. Mas, sabe, você passou aqui, você não sabe onde você vai chegar. E, pra mim, o que se destaca nessa fase são realmente os desenhos, né? Tanto o Lee Sharp como a Nicola Scott, então, assim, os caras destroem os desenhos, as capas também são bem, bem bonitas e tal. É o que vale. Vale são os desenhos, porque o roteiro, sabe, tá uma coisa muito normalzona, assim, não faz diferença. Eu acho que a construção dos personagens é muito rasa. Eu nunca gostei desse Steve Trevor, cara. E eu acho que esse, nos 952, cara, quiseram... E desde a época dele na Liga da Justiça, de Geoff Johns, sabe? Nunca... Sempre aquele cara, sabe? Aquele amor platônico com a personagem. Ele não acrescenta nada na história, cara. A única função dele na história é que ele, pronto, ele foi o primeiro homem a aparecer em Temiser. Pronto. O cara devia dar um jeito de matar ele, fazer alguma coisa, sabe? Desaparecer da história. E assim, ele pega, fica misturando o contexto da história da Mulher Maravilha com o terrorismo, com o militarismo, sabe? Eu acho que não cola isso, cara. Assim, a ambientação... E assim, você pega... E acho até desrespeitoso, cara. Porque o Brian Azzarello fez o que fez. Foi um run de 35 edições, amarradinho, assim, até visualmente também, pô, o trabalho do Cliff Chiang e o trabalho de Sean McManus. Aí o cara vai lá, bicho, a primeira oportunidade do cara rasga tudo, diz que essa temícia não existiu, cara. Eu acho puta merda, cara. Eu sou muito fã do Greg Hook, sou muito fã, velho. Muito. Eu acho um dos roteiristas, assim, pra mim, favorito, porque eu gosto do estilo da escrita dele. Mas, cara, essa mulher maravilha dele, eu acho desrespeitoso, cara. Porque eu também não gosto nem desse tipo de história, essa punhetagem, e você ficar vendo, ah, isso, nada disso é o que parece. Tudo que você sabe é mentira, sabe? Eu detesto esse tipo de argumento, sabe? Você diz, uma merda, cara, mesmo isso. É uma merda, cara. Isso aí, cara. E necessário, velho. Cara, eu vejo. Isso antes deixaram. Isso chegou agora nas bancas, essa Mulher Maravilha. Cara, tá esgotando, tá vendendo pra cacete essas porra, bicho. Mas, cara, velho, eu olho com desgosto isso, velho. Aí por isso que eu digo, cara. Aí você vê, por exemplo, uma revista dessa da Mulher Maravilha, e você vê a de Thor, de Jane Foster, como eu falei ainda agora. Cara, outro nível, velho. Outro nível. Esse quadrinho da Jane Foster, a Thor agora, porra, era o que a Mulher Maravilha devia ser, cara. Punhetagem de ficar reapresentando a personagem, praticamente todo mundo. Mas a Jane Foster vai morrer, você sabe, né? Enfim, cara, se ela morrer, a sexualidade tá na porra, velho. E assim, era pra ser um nível. Memorável. Eu concordo com o Luigi aí. A fase da Jane Foster, mesmo se ela morrer, foi memorável, meu. Eu acabei de ler, acho que é a edição 18 ou 17 agora. Ela tá no Império Shi'ar, lutando contra os deuses, Shi'ar, super fantasioso, vai enfrentar a Fênix, é alto nível, é representativo, é uma mulher real, passando por um mal, assim, cara, uma coisa horrível, uma situação horrível, né? Ela tem câncer, ela é desprezada em Asgard, né, cara? Os deuses não gostam dela. Bom, cara, sensacional a fase, sensacional mesmo. Acho que o Ruka realmente encheram a bola dele no personagem errado, né? Se eu pudesse falar alguma coisa pro Ruka, eu ia falar: a sua Mulher Maravilha chama René Montoya, cara. Isso você escreveu direito. Agora, o resto, eu também não gosto nem da primeira fase do Ruka, nem dessa essa segunda eu nem li, cara, pra falar. Então, mas não li e não vou ler. Bom, depois que a gente falou de algumas das principais fases da Mulher Maravilha, no próximo bloco nós vamos falar de algumas passagens da Mulher Maravilha, mas por outros títulos, que não seu título principal. Desde que nos vimos, eu acho que eu não fui o melhor representante do ideal masculino. Pra dizer a verdade, eu não sou assim tão sacana. Não, não é verdade. Eu sou o sacana, sim. Um mulherengo. Eu sempre fui mulherengo. Às vezes eu acho que é por não querer me magoar uma outra vez. O discurso de macho é só uma fachada. Espera aí, por que é que eu tô dizendo isso? Hã? Eu só espero que as Amazonas não produzam laços em massa. Vamos falar de algumas passagens de outros grandes momentos da Mulher Maravilha. Vamos falar bem rapidinho, né? De alguns momentos que a personagem, ela não é a personagem principal, mas ela tem destaque. Luigi, começa falando um pouquinho do momento que você quer destacar. Eu gosto bastante da participação dela, embora muito sutil, mas eu acho bem representativa para a personagem, que é aquela clássica do Reino do Amanhã, sabe? Você vê que ela provavelmente é a única personagem ali que se manteve íntegra, sem cicatriz, uma amargura sofrida pela vida ali, né? Você vê o Batman, o Superman, eles todos, você vê aquele pesar, assim, você vê o peso do tempo, mas ela é aquela personagem que surge e resgata o Superman do ostracismo, salva o Superman duas vezes, quando ela vai naquela primeira vez, naquela projeção da Smallville, e no final, quando ele quando ele tá lá naquele cemitério, ela presenteia o Clark com o óculos dele. Cara, eu acho muito representativo, assim, aquele final, que eles ficam juntos, sabe? Gosto muito, assim. E a outra também, a outra que eu gosto pra caramba também, inclusive eu até reli hoje pra o podcast, que tá fora de catálogo, infelizmente. A Panini já prometeu que ia republicar, até agora não lançou, que é aquilo, os maiores super-heróis do mundo, e que é a história do Paul Dini e do Alex Ross dela, o Espírito da Verdade. Eu acho sensacional aquela história, que na verdade todas essas histórias dos álbuns gigantes, né, que foram compilados nessa edição, se colocam os personagens dentro do mundano, sabe? De situações em que o super-heroísmo não tá contando muito, sabe? Na verdade, eles, para resolver algum problema, eles vão ter que se privar de suas identidades super-heróicas e atuar como pessoas comuns. E aqui a Mulher Maravilha, ela, eu acho super interessante uma passagem que ela tá em alguma república islã, e ela com a indumentária dela, né, aqueles trajes sumários, ela é apedrejada, cara. Assim, ela quer ajudar, e assim, a galera joga pedra nela, sabe? E ela, depois disso, ela vai conversar com o Clark, e o Clark diz, olha, é melhor, assim, algumas coisas é melhor a gente resolver com uma identidade secreta e tal, assim. E ela, eu acho que é aqui que ela assume, assim, a identidade dela, da Anne Prince, sabe? Cara, eu acho a história bem representativa, assim. O Alex Ross sabe do que ele faz. Pô, a história de Paul Dini, mas assim, você vê que é o Alex Ross, o cara que sabe representar a personagem. Eu gosto também pra caramba da leitura da personagem naquela minissérie de Justiça, que ela é atacada pela Mulher Leopardo, e ela tá com um veneno que matou Hércules. E assim, no caso, ela vai voltando à forma dela original, barro, assim. Você vai vendo cada edição, assim, o corpo dela decaindo, sabe? Ela virando barro, sabe? Cara, é fantástico. Eu gostaria muito que no final dessa história, me perdoe se pra alguém ainda spoiler isso, mas eu gostaria muito que ela tivesse morrido ali, cara. Como quase no final, ela tá lá com o Hipólito tá rezando aos deuses, e aí ela volta ao normal, sabe? Mas, cara, porra, a história é muito boa. E precisa ser republicado, porque esse encadernado da Panini, sabe, tudo junto, não foi lançado há tanto tempão, isso é vendido a preço de vida, cara, por aí afora. É caríssimo, é raro você achar, e quando você acha, é lá em cima o preço. Você tá falando do Justiça ou do Espírito da Do Espírito da Verdade, aquela compilação da Panini. É, sim, caríssimo. Da Bruce nem acha, da Bruce nem procura. Cara, esses álbuns grandão aí do Alec Ross, eles são coerentes, cara. Eles são chato de ler, chato de guardar, ruim, cara, chato de abrir. Ele dá aquela empenada brava, e se você achar ele em qualquer... Mas, Reginaldo, peraí, Reginaldo, seu problema é de logística, ou com a história mesmo em si, assim, dá? Não, com a história mesmo, eu também acho chato. Não gosto, cara. Não, velho, cara, eu acho, gosto, cara, eu acho chato 10 pãezinhos, sabe? Quando o cara quer te tocar. Quando o cara quer te tocar emocionalmente, meu, e aqui, o toco de madeira, meu. Cara, mas você não gosta, não dá, não gosta nem de Guerra ao Crime, do Batman, em Paz na Terra, do Superman, velho? Não gosta, cara. Acho chato merda, pra véio. Caramba, meu. Eu acho que até o Alex Ross achou chato, porque quando chegou na parte da Liga da Justiça, cara, ele pintou cada herói com uma cor só, meu, e falou, foda-se, meu, vai assim mesmo, tô com paciência mais pra desenhar isso daqui, meu. Que é, cara, chato, mas... cara, é chato. O cara desenha muito, cara, pinta, é uma maravilha, mas esses álbuns, cara, como é chato, que história chata, cara. É chato o Soldador Subaquático, sabe, meu, que eu li hoje. Tá afiado, hein? Tá afiado. Hoje, mas o Jeff Lemire, tudo dele é chato. Puta, cara, mas é muito chato, cara. O cara vem com uma historinha, vai de lugar nenhum pra nenhum lugar, pra te dar uma relação pai-filho, uma coisa meia... Não sei, cara. Deixa eu discordar do nobre relator quando o Luigi falou que é uma participação sutil da Mulher Maravilha no Reino do Amanhã. Cara, ali é tudo menos sutil. O negócio todo acontece por causa dela. Não, eu ia falar isso também mesmo. Não, eu falo ela é assim, catalisadora, cara. Exatamente, assim, mas ela é sutil, assim, porque eu digo assim, porque ela começa e termina com uma grande importância, assim, pro personagem Superman, sabe? Tanto ela resgata o Superman quando ela vai na fazenda, quanto ela resgata o Clark no final, cara. Eu vou também seguir meio que a linha do Luigi, né? Vou falar da Nova Fronteira, que foi tema do nosso último podcast sobre o Darwin Cook, que ela tem uma participação, assim, que a forma como o Darwin Cook retrata a personagem dentro da história é que você vê o ícone, né? Ali está explícito o ícone que a Mulher Maravilha é para o universo DC. Então, assim, ela tem alguns momentos, tá, ao longo da história, não é o principal, mas, assim, esse ícone fica mais óbvio no momento que ela, somente ela e o Super-Homem são os únicos heróis que ficam permitidos pelo governo, né? E tudo isso muda naquela participação dela quando ela vai salvar aquele pessoal, aquelas mulheres ali no Sudeste Asiático. É ali que a personagem tem a virada dentro da história, e quando a história vira também, né? Então, essa participação dela ali é uma coisa assim, sabe, é uma coisa grandiosa, dentro de uma história que já é grandeza por si só, né? Ela já é uma personagem, como ele está contando ali, cronologicamente, do momento real, ela é uma personagem que já existia, que já tinha todo aquele símbolo dela presente naquele mundo, mas, assim, a forma como ele constrói tudo isso, ela passando ali ao largo de tudo, é fantástico, assim, eu acho maravilhoso. Uma outra passagem da Mulher Maravilha, Jamerson. Minha passagem, assim, que eu acho importante em outro título, ou então em uma outra estrutura, é a Vitória Alada, em Astro City. É a Mulher Maravilha que significa alguma coisa para mim. Ela cria uma sociedade de proteção das mulheres. Ela traz para si as mulheres que foram oprimidas pelos homens, as mulheres que foram espancadas pelos homens. Então, assim, a Vitória Alada, ela cumpre a missão que a Mulher Maravilha é incapaz de cumprir porque é da DC. Eu não sei se vocês acompanham Astro City, que para mim é a melhor série de quadrinhos de super-herói dos últimos 20 anos. Spoiler, né? Não é. Hã? Não é. O Dão, além de ser hater do Brian Azzarello, ele é hater do Kurt Busiek, então... Então a gente só concorda em metade. É um cara que, junto com o Straczynski, nos quadrinhos, eu tento ignorar, certo? Então, 100 balas, para mim, é apenas um jeito diferente de você comprar 100 edições de algo que não vale muito a pena. Mas... Em resumo, é isso. Caralho, que é isso aí, bicho. É isso aí mesmo. Vou tentar me controlar, bicho. É, controlarei. A verdade sempre dói, não adianta. Mas, assim, a Vitória Alada é a Mulher Maravilha que tem alguma significância, certo? O que muda na sociedade? Poxa, na fase do Pérez, ela vem para trazer todos aqueles valores. E no final ela acaba virando apenas mais uma guerreira, porque é isso que a editora quer. A editora não quer doutrinar crianças como o Marston queria. Ela quer vender todo mês suas 40, 50 mil cópias de quadrinhos. É isso que ela quer. No entanto, a gente que observa a personagem, a gente vê que ela tem uma missão no mundo. E a única versão da Mulher Maravilha que cumpre essa missão é a Vitória Alada, que evidentemente se apaixona pela versão do Superman daquele mundo, que é o Samaritano. Boa lembrança. Regi, fala aí da sua passagem. Olha, cara, eu tava pensando, meu, e eu acho que eu gosto, que vale a pena só procurar pra ver, que são as capas do Bolan, do Brian Bolan, da Mulher Maravilha, cara. Porque isso é um espetáculo à parte. Naquela escala lá, eu pus o Phil Jimenez em primeiro lugar, e eu acho que o Bolan é até mais bonita ainda, a Mulher Maravilha que ele faz, cara. E ele tem uma sequência boa de capas com ela, e vale a pena realmente procurar, dar uma olhada, porque é uma caracterização legal da personagem. Reginaldo, vou desafio rápido: Adam Hughes ou Brian Bolland? Não, ixi, nem precisa falar, cara, é o Bolland. Nem caralho, fácil, se compara, fácil. Né, meu? É, pô. Não compara mesmo, não, bicho. É fácil. O Brian Bolland é fácil. Cara, bicho, eu tô quase dizendo Adam Hughes, mas vão me lixar aqui. Minha conexão vai cair, velho. Não, não é, Luiz. Imagina. O Adam Hughes ele é mais redondinho, assim, mais assim. E o Bolland, não, cara. O Bolland é impressionante a arte dele. Ele dá personalidade para as fisionomias, assim, você consegue Coringa dele é emblemático, cara, que é isso, assim. Aí você vê como é propaganda enganosa, né? Porque ele já era capista ali na fase do Mestre Lopes, né? Do Deodato, né? Você vê, cara, você vê aquela capa e quando você abre o quadrinho... Cara, eu acho assim, essa fase aí que vocês falam, do que o Deodato desenhou e tal, tudo, ele assim, ela é um reflexo da época também, né? Se você parar pra pensar, era a época que era o Batman... de armadura, né? O Batman Bate Azrael, né? Era a época que os que a DC estava reinventando os personagens, né? Eram outros personagens que tinha o Lanterna, era o Caio, né? Acho que o Super-Homem não era fase elétrica ainda, foi depois, acho que isso, da fase elétrica, mas o Super-Homem acho que tava cabeludo nessa época, não é isso? Tava cabeludo e a fase elétrica só veio ter 3 anos depois. É um reflexo da época, cara, também, assim. É que a fase não tinha conteúdo nenhum, né? Esse era o problema, mas, assim, eu acho que o Deodato, ele abriu portas com essa fase, cara. Assim. Sim. Na época, eu não sei se ele saiu da Mulher Maravilha pra fazer Glory ou o contrário. Eu acho que ele saiu da Mulher Maravilha pra fazer Glory, né? O personagem do mestre Rob Liefeld, né? Foi isso aí mesmo. E é justamente naquela época que quase todo desenhista brasileiro foi Mike Deodato por um dia, né? Cara, e era tudo na época do sim. Estúdio lá do Deodato, todo mundo emulava o traço dele, né? Tudo que vocês lembraram, assim, puta, cara, a Mulher Maravilha no Reino do Amanhã, assim, é demais. Eu acho que é a minha passagem favorita com a personagem, assim, sabe? Ela realmente, assim, ela não é sutil, não. Ela é manipuladora. Ela chega a ser maquiavélica, quase, no Reino do Amanhã, cara. Que depois ela cai em si e é aquele aspecto da personagem agressivo que ela tem, né? Alguns autores colocam ela como agressiva. E no Reino da Manhã ela tá no máximo, assim, né? Querendo ver sangue, assim, né? Querendo controlar tudo, né? E é muito legal. Se você lembrar, inclusive, a prisão que eles constroem, ela tem algumas coisas de Krypton junto com alguma arquitetura, assim, parecendo grego, assim, colunas, arcos. Então ela é influente. Tanto é que o confronto, a visão, né, do pastor lá, né, é o Batman lutando com ela, não com o Super-Homem. Então, pô, cara, participação fundamental, assim, cara. E depois, a gente falando mal do Super-Homem, ele tem um filhinho com ela, né, meu? E o Batman vai ser o padrinho. Então, pô, o Reino da Mãe é demais, viu, cara? E a gente tem que lembrar que tem o filme vindo por aí, né? Com a Gal Gadot. Sai agora dia 1º de junho. Vocês têm alguma expectativa para esse filme ou vocês estão tentando ir sem expectativa nenhuma? Eu acho que ele será melhor, o Hyperion versus o Nightwing. Não tem como ser pior do que aquilo, né? Quer dizer, tem Esquadrão Suicida. É, o Esquadrão Suicida eu ainda não tive o prazer. Você é um privilegiado. Cara, esse filme só me remete ao Primeiro Vingador, cara. Então, tudo que eu vi até agora, o Capitão América, o Primeiro Vingador, a ambientação, assim, eu acho que se o filme for nessa pegada... Você falou um negócio interessante. Eu não queria que fosse na Primeira Guerra Mundial. Eu gostaria que fosse algo mais recente, pelo menos Segunda Guerra. Eu gosto da história de ser na Primeira Guerra, porque é um período que quase não é retratado em filmes. Todo mês tem um filme diferente que passa na Segunda Guerra, né? Você sabendo já de início que é na Primeira Guerra Mundial, você sabe que só vai sobrar ela. E isso fica evidente. Quem vai sobrar no final do filme? Ela. O resto tudo vai morrer. Inclusive, pode ser até um artifício de roteiro matar metade dos personagens, porque afinal é um conflito que terminou em 1919, né? 2 anos para fazer um século que terminou, não é isso? 18. Terminou em 1918? Isso, 14 a 18. Eu acho que esse negócio de viajar no tempo e encontrar com o Steve, eles roubaram do Liga da Justiça Sem Limites. Perdão, Justiça. Você lembra que tinha uma trama assim em Liga da Justiça? Mas ali no filme ela não viaja no tempo, não. A trama se passa lá. Não, ela está viva naquela época. Sim, mas aí no Liga da Justiça ela viaja no tempo, encontra com o Trevor na Segunda Guerra Mundial, se apaixona por ele e fica com ele, assim, depois ela encontra com ele no asilo, né? É um episódio muito tocante. Então, assim, esse recurso narrativo eu achei que o pessoal roubaram lá do Bruce Timm. Tenho esperança com esse filme, sim. Ele parece que vai ser legal. Ela já teve uma apresentação legal no Superman Batman. Já foi uma participação legal. Ela parece estar um pouco desiludida com o mundo. Pode ser reflexo do que vai acontecer aí no filme. Gosto da ideia de ser na Primeira Guerra Mundial. Gosto pra caramba desse período, assim. Aquela guerra de trincheira. Puta, muito legal, né? Eu acho que vai ser melhor que o Primeiro Vingador, com certeza, cara. Porque o Primeiro Vingador é... tem um começo legal, tudo e tal, mas aquele uniforme acolchoado lá, aquele colchonete que o Capitão América veste, é esquisito, cara. Né? E ela tá, o uniforme dela tá legal, talvez a parte da Ilha Paraíso vai ser tem cara de ser interessante. Ah, cara, torcendo muito pra dar certo. Não adianta também engorar. A DC já tá ruim por si só, cara. Tem que torcer pra dar alguma coisa certo. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Ricardo Ferreira, nosso único espectador ao vivo aqui no YouTube. Ele ficou muito raiva porque a gente não falou dele da última vez. Vamos ver se agora ele retuita. Vamos agora pro próximo bloco, que nós vamos falar das nossas indicações. Eu estava subindo o rio quando passei por esta vila uns 4 dias atrás. Os habitantes ajudaram os franceses e os rebeldes não gostaram. Mataram os homens e as crianças e jogaram todos no rio. Elas foram espancadas e postas em jaulas de tigres para os rebeldes usarem. Os rebeldes, como morreram? Eu só os desarmei. Deixei as armas numa clareira e depois tirei as mulheres das jaulas. Elas mataram eles? E você não fez nada, Diana? Dei a elas liberdade e uma chance de justiça. Você sabe, bem do jeito americano. Pro último bloco, né? O bloco das indicações. Começa aí, Luigi. Eu queria indicar um quadrinho chamado O Mundo de Aisha, de Hugo Bertotti. Saiu aqui no Brasil pela editora Nemo. Na verdade, é uma reportagem em quadrinhos inspirada em fotos da fotojornalista Agnes Montanari. Trata de uma revolução silenciosa de busca de emancipação das mulheres do Iêmen, sabe? Que elas são obrigadas a se casarem de meninas, são escravizadas, violentadas, e assim, essa história, ela pega alguns contos, alguns relatos de alguns personagens como Aisha, Sabiha, Hameda, Hussein e outras, sabe? Cara, é um quadrinho fantástico, assim, um dos meus quadrinhos indies favoritos, cara. Isso aqui são mulheres maravilha mesmo, sabe? É foda mesmo, cara, viver desse jeito, sabe? Em pleno século XXI, é um quadrinho muito, muito bom, recomendo. Está bem baratinho na Amazon, se não me engano, acho que tá por, o Dom falou, acho que por R$14. Tá por aí mesmo. Tá de graça, porque o quadrinho é sensacional, cara. E vai estar o link aí no post. Regi, sua indicação hoje. Senti um cheiro de chato 10 pãezinhos aí na indicação, hein, Luiz? Eu falei isso pra ele mais cedo, meu. Tô brincando. Eu botei na minha lista, mas ele me convenceu a comprar, velho. Tô brincando, cara. Reginaldo é meu análogo oposto hoje, velho. Ele tá batendo, velho. A ideia é que a gente bate, cara, mas senti um cheiro de pãozinho aí, hein, meu? Caramba. Não, mas pelo que você falou, isso aí não deve ser bem melhor que o Soldado Subaquático. Cara, soldador é triste, viu, mano? É triste mesmo. Mas vou indicar coisa boa, cara. Vou indicar a Tech Pizza. Quer ver? Qual que é o nome da Mulher Maravilha lá de Deuses e Monstros? cara. Beca, é neta do Pai Celestial, Nova Gênese. Que ela, no caso, ela é prometida ao Orion, né? Na história. Legal. Legal, legal. Ela aparece nos quadrinhos num arco de Superman Batman, que é escrito pelo Alan Burnett. Aparece, eu um... sabia. É, ela aparece nos quadrinhos. A arte muito boa daquele Dustin Nguyen. E ela... até o Batman pega ela, sabe? Leva um... O Orion leva um chifre danado. História muito boa. Ela é um personagem bacana, viu, cara? Bem legal mesmo. Tipo, a gente nem falou, mas... uma Mulher Maravilha legal também é a Big Bartha, né? Briguenta, grandona, deve bater no marido. Pô, é muito legal. Né, meu? Deu uns pega no Super-Homem, né, meu? Descapotou ele. Pô, é fantástico, meu. Já, só por isso já merece crédito. Essa animação, cara, é espetacular. Liga da Justiça, Deuses e Monstros. É uma releitura da Trindade. Que eu acho sensacional, assim, cara. Pra indicar um gibizinho também, eu acho que eu nunca falei pra você, falei pra entre nós, assim, mas nunca indiquei Red Queens, né? Que eu acho, puta, cara, eu acho muito legal. Se você quiser ler uma história com protagonistas femininas e representativas, é Red Queens. Por mais que seja universo fantástico, sabe, high fantasy, assim, é uma elfa, é uma anã, é uma feiticeira, e ainda assim elas são representativas, porque elas são baladeiras, gostam de festa, cada uma tem uma personalidade, a anã fugiu de casa, se separou dos pais, então, sabe... Tem as duas coisas que eu falo. Tem a representatividade, que é legal, que é importante para os dias de hoje, mas também tem a diversão, cara. É uma história ágil, animada, fantástica, um universo fantástico. Ó, de primeira, cara. De primeira. Você já saiu já dois volumes aqui no Brasil. Espero que saiam mais, porque, puta, é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Recomendo. Dão, vai para as suas indicações. A minha é bem rapidinho. É um gibi que eu vi pouca gente falando sobre ele, e sobre a editora também, a editora é nova, recente, acho que 2015, 2016, que é January Jones, Corrida contra a Morte, da dupla holandesa Martin Lodewijk e Erik Jovel, e saiu aqui em 48 páginas coloridas pela editora VEC, acho que ano passado, 2016. Ela conta a história dessa aviadora, January Jones, que viaja pelo mundo a bordo de um aviãozinho ali da época, né, nos anos 30. E pior que nesse primeiro volume publicado aqui, ela curiosamente deixa o avião de lado e vai participar daquele famoso rally de Monte Carlo. Aí tem conspiração, tem tudo tipo de perigo, tem os inimigos são os alemães, tudo com muita ação, aventura, suspense, assim, humor. É naquele estilo Linha Clara, para quem gosta, assim. É bem bonito e é uma história bem, bem legal, sabe? E tá baratinho, eu vi que tá em promoção esses dias, R$30, eu acho. Vale a pena. E é isso. Eu queria indicar duas revistas. A primeira é Prometeia, do Alan Moore e do J.H. Williams III. A Panini publicou o primeiro volume aqui. É o Alan Moore, talvez no seu auge criativo, né? Não tô tirando o Watchmen da conta, porque o Watchmen pra mim é Orconcourt. Mas, apesar de eu gostar mais de Liga Extraordinária do que do Watchmen, mas eu reconheço que o Watchmen é Orconcourt. Já havia sido publicado aqui no Brasil pela Pixel, algumas edições, não chegou a sair completo. E eu lembro que na época eu não gostei tanto, mas quando você pega a edição encadernada e você lê tudo de uma vez, você vê como aquilo é genial. Todas as referências, talvez você tenha que ler algo, o triplo daquilo para você entender todas as referências que o Alan Moore coloca ali. E assim, cada página que você vira é uma obra de arte, né? Talvez uma das duplas que mais deram certo nos quadrinhos, o cara sabe traduzir os roteiros do Alan Moore assim como ninguém. O cara tá matando a pau ali. Mata a pau sempre, velho. Não tem boquinha não, velho. É, ali tá, é coisa impressionante. Se eu pudesse... Prelúdio, o que foi? Pode, cara, se for de H. Williams, ele tá matando a pau sempre. Todo amigo meu que vem falar assim, se prometer, ah, não gostei de bicho, insiste e leia, velho. Porque quando você pega, você começa a entender a série, como ela funciona, você vai ficar louco. Porque pra mim, eu sempre falei que o melhor trabalho preferido do Alan Moore era Verde Vingança, mas Prometeia tá ali pau a pau. Tem uns conceitos ali muito bons, tem uns personagens positivos. Só aquele gorila já vale o encadernado. Prometeia, né, meu, precisa ter um estofo aí, você precisa ter uma bagagem um pouco, você não pode ir de primeira viagem, assim, em Prometeia, porque realmente, assim, é difícil, né? Ela é, olha, tirando todas as referências que o Alan Moore coloca, tirando que, sabe, é quase um tratado de magia, assim, cabala, que ele tá falando da árvore da vida. Cara, ele realmente caracteriza ela como uma versão da Mulher Maravilha, meu. Ela tem as versões também, tem aquela da guerra, tem uma que é uma, acho que é uma escritora. Putz, cara, é muito legal mesmo, cara. É o Barbudo fazendo trabalho bem feito, cara. E aí, se você tem um pouquinho de referência ou gosta de pesquisar depois de ler, a história ganha outro contexto aí, outro. E é fantástico, cara. Muito bom mesmo. Muito boa dica mesmo aí, Marcos. A minha segunda dica é um quadrinho independente nacional, Maiara e Annabelle, do Pablo Casado e do Thales Rodrigues. Já foram lançados 3 volumes de maneira independente, o 4º volume deve ser lançado esse ano. E, assim, conta a história de 2 funcionárias públicas que combatem ameaças sobrenaturais no Ceará. Uma maga e uma ninja. Então, assim, a maioria aqui de nós somos nordestinos e você pega aqueles maneirismos que eles colocam na linguagem das meninas e para quem é, a história se passa quase toda em Fortaleza ou no interior do Ceará, para quem é daquela região consegue enxergar aquelas paisagens. É muito legal, muito divertido, e são também 2 personagens, 2 protagonistas femininas bastante fortes. Tu não vai indicar Saga hoje? Saga que tem a personagem feminina mais forte do quadrinho atualmente, na minha opinião, que é a Lana. Hoje pra mim será que me indica a Saga? Eu vou colocar você como um que indicou Saga, para não ficar parecendo que só eu indiquei Saga o tempo todo. Pronto, serve. Jamerson, manda aí suas indicações rapidinho e depois faz o seu jabá aí. Eu gostaria de indicar o livro aqui do Gerard Jones, que foi um escritor de quadrinhos medíocre, diga-se de passagem, que é Homens do Amanhã, Geeks, Gangsters e o Nascimento dos Gibis, que conta a perseguição. Ele começa lá na Rússia, perseguição ao povo judeu na Rússia, como esse povo judeu foi para os Estados Unidos e, passando fome, eles vivem a arte propriamente chamada, certo? Que é a arte de contar histórias através de pictografia, que é a história em quadrinhos, e como os grandes artistas daquele primeiro momento eram judeus. O livro é focado muito nesses primeiros anos e por isso ele é focado na história da DC Comics. Então tem um capítulo inteiro que chama O Turbilhão, que é sobre o autor da Mulher Maravilha. Vale muito a pena. Astro City Vitória, que é o volume 10 de Astro City. A Panini deu um hiato no meio de um importante agora, que é a era de The Dark Age, a era das trevas. E, infelizmente, a Panini tomou essa decisão de interromper no meio, eram 2 volumes só para completar, mas esse volume é focado em Vitória Alada e a relação dela com o Samaritano. E, assim, eu gostei muito, eu acho que é uma versão interessante da Mulher Maravilha. Convidar todos vocês para visitar o meu canal no YouTube, que é O Silêncio dos Carneiros, e eu sempre faço a brincadeira que nosso amigo até debochou de mim. É o seguinte, lá no Google, começa a procurar, aí vai aparecer lá, é O Silêncio dos Inocentes, você ignora, você vai e digita O Silêncio dos Carneiros, certo? E para quem quiser digitar, tá no meio que tá ouvindo, tá terminando o programa aqui, digita www.youtube.com/c/ O Silêncio dos Carneiros. Você vai direto pro canal. Eu fiz vídeo das 2 edições recentes, as 2 primeiras edições do Jorge Pérez com a Mulher Maravilha. Também fiz um vídeo com 2 vídeos com a Mulher Maravilha do Renascimento, e também fiz um vídeo da Mulher Maravilha e Morrison, que a gente falou pouco. A gente até falou mal, mas eu falo pouco, certo? Foi um prazer estar aqui com vocês. é o melhor de Jameson. Assisto de Arqueiro Verde. Digo, Gavião Arqueiro. Você riu, né? Pô, rapaz, eu tive que refazer aquele vídeo todo, porque depois de eu fazer de uns 7 minutos, descobri que eu tava chamando o Gavião Arqueiro de Arqueiro Verde, mas era uma duas vezes, não. Foi assim umas 7, 8 vezes. Você não devia ter tirado, você devia ter deixado os dois. Tinha que ter deixado como extra. É, tá certo. Bom, pessoal, é isso. Eu quero agradecer Dãozinho, Luiz. Valeu, valeu. Regi, Jamerson mais uma vez. Opa, valeu. E foi esse o nosso episódio. Até a próxima, pessoal. Tchau. Eu queria aproveitar esse momento que a gente citou o Homem Animal, é que eu conheci a Mulher Maravilha de TV. Ô Jamerson, deixa eu só falar um negócio. Você tá com um grilinho, alguma coisa aí do seu lado, cara. Acho que é o grilo falante. Não, é apenas um grilo, deve ser assim uma coleção. Fazer uma referência a isso no post, viu? Coloca isso daí, não tira não o grilo. Deixa o grilo. Coloca todo mundo e o grilo como participante. É, eu tô vendo, bicho. Sete jagunços e meio, viu? Sete jagunços e meio agora. Pior que acho que é um grilo falante, hein, meu? Tá te dando conselho aí no pé do ouvido, hein, meu? Tá... Pelo amor de Deus, alguém sadio, além de nós, lembra o que foi Coringa risada? Jamerson, acho que só quem leu essa frase foi tu, bicho. Aí o grilo, só não. Tá o grilo aí. O grilo tá até fazendo onomatopé aí, velho. O grilo tá sarrando as perninhas. Ninguém leu isso, Jamerson, só tu. Até pô. Ficar lisa, meu. Convidar, Jamerson, quando fizermos o podcast de amálgama, você será um dos convidados para poder você... debater essa maravilhosa vamos, obra. Vamos convidar vocês, né? E o grilo, exatamente. Vocês dois. E... O problema do grilo é que a praga de grilo que Nanuki está vivendo já terá passado, espero. Talvez. Ó, Nanuki, este nome tem poder. As pragas aí, bicho, tá começando aí agora, velho. Tá passando os 10 mandamentos, né, no, lá e é ao vivo. Bora, né? Agora bom, bora. Bom, vamos continuar antes que o Jamerson seja devorado por grilos lá na cidade dele.